Tava com a minha mercadoria, fui saindo andando, normal, né? Aí o camarada veio, pegou e puxou minha mercadoria. E eu firmei, né? No que eu firmei, puxando assim, aí já juntou já o pessoal, aquele monte, uns mais de 10 lá. Começaram a me agredir, que era pessoas aqui, ó, minhas pernas aqui embaixo, aqui, ó. Bateram em mim lá. Só quem é pra saber, só quem é pra entender, só quem vive o real sabe o que é sofrer. Mesmo assim, segue em frente, sangue bom, não se entrega, nunca pense desistir. Vai de novo e já era. Só quem é pra saber, só quem é pra entender, só quem vive o real sabe o que é sofrer. Mesmo assim, segue em frente, sangue bom, não se entrega, nunca pense desistir. Vai de novo e já era. Essa é pra quem levanta todo dia pra trampar de sol a chuva e dá um apoio pra família. Respeito quem tá na rua fazendo aquele corre dos bilhetes do metrô, na camufla, na que choque. Corre do louco, na moeda atrás do troco. A polícia não entende, os P2 botam sufoco. Atrasa lá no demagogia, na cara dura. Aposto que tudo que tem em casa foi aprendido na rua. Filho da... me dá raiva de pensar, de apostar tudo que tem em vez, me que te tomar, mas não dá nada. Se tá na chuva é agasalhado, pegaram aquela venda, mas daqui a pouco surge mais quatro. Falam mentira, sua grande tô no bolso, e vem na covardia, te dá soco no pescoço. Um dia vou entender o porquê da revolta, um dia vou engolir a seco, tudo de falso. Só quem é pra saber, só quem é pra entender, só quem vive o real sabe o que é sofrer. Mesmo assim segue em frente, sangue bom não se entrega, nunca pense desistir, vai de novo e já era. Só quem é pra saber, só quem é pra entender, só quem vive o real sabe o que é sofrer. Mesmo assim segue em frente, sangue bom não se entrega, nunca pense desistir, vai de novo e já era. Vou tomar um café 50 com pastel, que de noite tava tenso, aquele clima no hotel na 15, tem que ter verbo fluente pra ganhar os clientes, até a banca, as mesas, poder lotar. Mas eu vou fazer a minha, tá ficando tarde, eu vou fechar o cadastro, na sequência ver o tomate. De longe eu vejo que na pista tá embaçado, já passou uns 3 correntes, DVD embaixo do braço. Poxa, sempre nessas e que se atrasar, tô ligado que às 11 eles começam a largar, tô na espreita, sempre alerta com uma venda, tenho tudo, vendo tudo e tô ligado às consequências. Não adianta embaçar, não adianta vir falar que sem a farda eu já tive os primeira linha ali comprar. Deixa seguir a vida, que isso não é passatempo. Entende que esse trampo é daqui que sai meu sustento. Tava com a minha mercadoria, fui saindo andando, normal, né? Aí o camarada veio, pegou e puxou minha mercadoria. E eu firmei, né? No que eu firmei, puxando assim, aí já juntou já o pessoal, aquele monte, né? Mais de 10 lá. Começaram a me agredir, cara. Pescoço aqui, ó. Minhas pernas aqui embaixo aqui, ó. Bateram em mim lá. Deram o meu olho, tá inchado um pouquinho. Nós vimos que havia ali grupo de 100 a 150 pessoas, né? Juntamente com o pessoal da Guarda Municipal. E nós, de pronto, nós já descemos da viatura e já averiguação sobre o que está acontecendo. O delegado agora vai ouvi-los e colocar aí em partes para ver se resolve a situação.